Aí, sangue bom, o caminho de Deus é uma estrela que nunca se apaga. É a verdade e a vida. Vem comigo nesse bang. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. Deus é o caminho e o rap é o som. Escolha o seu caminho, só você tem o dom. Só você, sangue bom, tem o dom de escolher o que realmente é bom para você. Eu queria poder ver o mundo crescer com paz e amor e com vontade de viver, com felicidade e muita alegria, reinando a harmonia no nosso dia a dia. Infelizmente é só um sonho, não vivemos assim. A realidade é outra, não vejo flores no jardim. Meu Senhor Jesus Cristo, mande a sua luz, estrela reluzente que brilha e nos conduz. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. Sempre vejo acontecer, sempre ouço dizer: morreram mais cinco, meu Deus, por quê? É tiro pra lá, é tiro pra cá. Em qualquer lugar que eu vá, o mundo todo está em guerra. Ninguém sabe quando vai acabar. Eis aqui um a mais, tentando mudar, levando a paz a todos, o amor semear. Obrigado, meu Deus, por me dar esse dom de poder me expressar, que o rap é um som. Chega mais para ouvir, venha cá me escutar. Não ganho medo de perder, nem perco a vontade de ganhar. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. O rap nacional é o som da rapa. Mano Igor na levada, se liga na parada. Sua vida não foi feita para ser destruída. Escute a minha voz, Jesus Cristo é a saída. Abre a roda de break pra todo mundo dançar. Todos unidos em paz, pode acreditar. Aqui a ideia é quente, mensagem consciente. Que Deus ilumine cada um aqui presente. Firmeza total, racional superior. A arma do excluído, transmitindo o amor. Com o microfone na mão eu faço revolução. De pé na arena, firmão, a caminho da salvação. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente. Na fé, firmão, na paz, sangue bom. Deus é o caminho e o rap é o som. Mano Igor na levada, entrando em cena novamente, tocando no seu coração com mensagem consciente.